A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 29º A Escola e o Meio. Ficamos para começar com o José Ribeiro, eu já sou escuteiro, e tu? Olá a todos. Hoje vou falar-vos dos sinais de pista. São muito provavelmente um dos recursos mais utilizados pelos escuteiros em campo. Esta codificação permite a qualquer escuteiro seguir o percurso de um jogo. Mas para que tudo corra pelo melhor, é necessário conhecer muito bem o significado de cada desenho. Este recurso ajudará qualquer escuteiro a conhecer os principais sinais de pista que deve conhecer. São muito utilizados nos nossos raids. Os raids são caminhadas que nós fazemos e os nossos chefes marcam o caminho com os sinais de pista. Nas estradas, nos campos e no mato encontramos sinais debaixo do chão, nas árvores e nos rios, por animais ou pessoas. Essas pegadas, quando tomadas numa direção e com um fim, são denominados também pistas. Regras para colocar os sinais de pista. Os sinais são feitos à direita dos caminhos. Os sinais devem ser visíveis. Quando está a vento, não podem ser utilizados papéis ou folhas, ou colocar uma pedra sobre as folhas. Os sinais não devem ser traçados a mais de 1 metro de altura do solo. Nos cruzamentos de estradas deve sempre ser colocado o caminho a evitar nas que não vão ser utilizadas. Nos lugares de movimento devem ser feitos muitos sinais. Nos sinais de pista, onde estão indicações de horas muitas vezes necessárias, como espera aqui às 15 horas, deve-se colocar no lado do nascente um círculo, indicando o sol para o cálculo das horas. O sinal de perigo deve ser colocado onde quer que exista algum, sobretudo onde há caminho a evitar. A pista sempre tem um começo e um final marcados com sinais característicos. Se não encontrarmos uma pista seguinte, temos sempre a voltar até à última pista que encontramos e procurar com atenção nas proximidades, andar devagar e com os olhos bem atentos. Vou explicar-vos aqui alguns sinais de pistas, como uma seta é caminho a seguir, uma cruz é caminho a evitar, um círculo com uma bola do meio é a volta ao ponto de união, e etc. Muito bem, ficamos a conhecer estes sinais tão importantes para os escuteiros. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com jogos eletrónicos e com o Mateus Lopes Varão. Pokémon Go é um jogo móvel de realidade aumentada 2016, parte da franquia Pokémon, desenvolvido e publicado pela Niantic, em colaboração com a Nintendo e a The Pokémon Company, para dispositivos iOS e Android. Ele usa dispositivos móveis com GPS para localizar, capturar, treinar e combater criaturas virtuais, chamadas Pokémon, que aparecem como se estivessem na localização real do jogador. O jogo é gratuito. Ele usa um modelo de negócios freemium combinado com publicidade local e oferece suporte a compras na aplicação para itens adicionais no jogo. O jogo foi lançado com cerca de 150 espécies de Pokémon, que aumentaram para cerca de 700 em 2021. Pokémon Go foi lançado com críticas mistas. Críticos elogiaram o conceito, mas criticaram problemas técnicos. Foi uma das aplicações móveis mais usadas e rentáveis em 2016, tendo sido descarregado mais de 500 milhões de vezes em todo o mundo até o final do ano. É creditado por popularizar a tecnologia baseada em localização e AR, promover a atividade física e ajudar as empresas locais a crescer devido ao aumento do tráfego de pedestres. No entanto, atraiu polémica por contribuir para acidentes e criar incómodos públicos. Vários governos expressaram preocupação com a segurança de alguns países que regulamentam o seu uso. O jogo tinha mais de 147 milhões de usuários ativos mensais em maio de 2018. Mais de 1 bilhão de downloads globais no início de 2019 e arrecadou mais de 6 bilhões de dólares em receitas até 2020. 100.2 Oliveira do Hospital. Muito bem, e vamos agora ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Foi realizado por Sam Raimi, é do género de ação e aventura e tem a duração de 126 minutos. Dr. Stephen Strange, outrora um neurocirurgião conceituado, hoje é o feiticeiro mais poderoso da Terra. Lançou um feitiço proibido que abre a passagem para o multiverso, onde... um lugar onde coexistem universos alternativos e várias versões de si próprio. O perigo que se esconde nessas realidades é desmesurado e as forças que o movem podem ser mais demasiado fortes para os enormes poderes de Strange, de Yong e de Wanda Maximoff, combinados. Produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Motion Pictures, um filme de ação e aventura que adapta ao grande ecrã uma das mais enigmáticas personagens do universo Marvel. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Tudo bem, está feita a sugestão. Rádio Boa Nova. Retomamos hoje a parceria com o Jardim de Infância da Bobadela e também com a Escola do Primeiro Ciclo, com as crianças e com a educadora Filomena Garcia, que já é a nossa companheira de jornada pelo menos desde 2015, agora com interregno devido à pandemia, mas que hoje retomamos. Temos hoje aqui connosco três crianças, a Eva, de 5 anos, e dois alunos do 4º ano, a Lara e o Duarte. A Lara tem 10 anos e o Duarte tem 9. Vamos então ouvir o que eles nos têm a dizer relativamente às atividades que fizeram, ao percurso escolar que já têm e também ao futuro que eles vão ter a partir do próximo ano. Em primeiro lugar, boa tarde meninos e boa tarde educadora Filomena. É um prazer tê-los por cá novamente. Bem-vindos. Boa tarde. Muito bem. Então, estamos novamente no final de mais um ano letivo. Vocês vão mudar de ciclo. A Eva vai frequentar o primeiro ano do primeiro ciclo e a Lara e o Duarte vão iniciar o segundo ciclo. Para trás, com certeza, vão ficar anos importantes das vossas vidas, durante os quais tiveram vivências muito diversificadas que permitiram e permitem crescer como crianças, desenvolver as vossas competências e capacidades, formarem-se como pessoas, nos valores democráticos, de cidadania, de responsabilidade e, provavelmente, viver momentos muito felizes que vos vão deixar boas recordações para a vida e com certeza lembrarão com muita saudade mais tarde. Então vamos aqui começar pela Eva. Eva, sei que estás feliz por ires para o primeiro ano. Queres nos dizer porquê? Sim. Porque vou aprender a ler, a escrever e a estudar. E achas muito importante aprender a ler e aprender a escrever? Sim. E porquê? Porque vou aprender a falar e ler textos sozinha aos meninos da pré. Bem, então passamos aqui para a Lara e para o Duarte. E vocês que vão mudar de ciclo, vão fazer a transição do primeiro para o segundo. Lara, penso que vou... Lara, o que é que tu achas, o que é que tu esperas do próximo ano? Penso que vou conhecer meninos novos e fazer novos amigos. Sei que vou ter mais disciplinas e que a matéria vai ser mais difícil. Contudo, vou aprender mais. Muito bem. E o Duarte? Penso que também terei muitas disciplinas, irei conhecer novos amigos, vou ter mais espaços para brincar, até me contaram que há um parque de areia, um campo de areia, e terei mais intervalos para poder brincar. Muito bem. E aí, Eva? Frequentas o jardim de infância destes 3 anos. Durante este tempo gostaste mais de brincar? Com o quê? Quais eram as tuas brincadeiras preferidas? Brincar em todas as áreas que está dentro da sala e do recreio. Gostei de brincar com os pneus e com a areia e da cozinha de brincar. Muito bem. Lara e Duarte, sei que vocês também frequentaram este jardim de infância. Que recordações é que guardam na vossa memória, Lara? Lembro-me que um dia eu e um amigo estávamos a brincar na área das ciências e não pedimos à Filomena para nos dar um corante. Fomos nós buscá-lo sozinhos, em torneio nas minhas calças brancas. Pequeno acidente. Duarte, e tu? Também estava a brincar na área das ciências e disseram que tinham matado uma formiga. Eu estava curioso para saber como ela era mais de perto. Então fui ver numa UPA. Lembro que fiquei com um bocado de nojo, pois ela tinha uns pontinhos brancos, muitas patas e muitos pelos. Muito bem. É verdade que todos nós guardamos recordações da nossa infância e com certeza vocês também se recordam de atividades ou situações que viveram durante o primeiro ciclo. Querem partilhar alguma dessas situações connosco, Duarte? Lembro-me que um dia a professora Dulce esqueceu-se de nos marcar trabalhos de casa. E um colega nosso lembrou-a que tínhamos e assim passámos a ter de fazer todos os dias a tabuada. Ficámos chateados com essa coisa, mas sei que é muito importante ter trabalhos de casa para aprender. Muito bem, e vai-te ser útil a tabuada no futuro, vais ver. Lara, e tu? Uma vez, no ano passado, entrou uma abelha asiática na sala durante a aula de inglês e pousou no quadro. A professora tentou matá-la, batendo com o livro no quadro. Quase que o partia, mas não conseguiu matar a abelha. Muito bem. Eva, já nos disseste que gostaste de brincar no jardim de infância, mas por vezes tu e os teus colegas também te faziam atividades com pessoas que vos iam visitar. Queres nos contar algumas das atividades de que gostaste especialmente? Sim. Um dia, na nossa escola, uma senhora trouxe bicicletas para os meninos do primeiro ciclo e para os meninos do jardim. E essas bicicletas não tinham rodinhas nem pedais, porque nunca andei de uma bicicleta igual a esta. Pois, isso deve ter sido uma grande aventura. Esse modelo de bicicleta serve para as crianças adquirirem equilíbrio em andamento com mais facilidade e mais rapidamente do que as bicicletas com rodinhas e pedais. Esta atividade foi promovida pelo município em colaboração com a Associação de Ciclismo da Beira Alta e pretendia sensibilizar as crianças para a prática do exercício físico. Para além desta atividade, gostaste de outras? Sim. O senhor um dia veio à nossa escola, o senhor Janeiros, ensinar os sinais de trânsito e as regras que temos que fazer quando andamos de bicicleta da estrada. Semear com o senhor Arão e te plantar. Muito bem. Olha, curiosamente, esse senhor Arão já foi meu aluno há uns anitos. Muito bem. Um dia destes ele também tem que vir cá à rádio para nos falar dessas sementeiras tão importantes. E das sementes. Muito bem. Sei que esta atividade teve a simpática colaboração precisamente desta empresa, a Germisen, que todos vocês ficaram muito gratos e que agora cuidam da vossa horta com muito cuidado. Também sei que esta atividade foi feita em articulação com os alunos do primeiro ciclo, assim como com outras. Lara e Duarte, sei que a vossa escola, que na vossa escola é prática comum este tipo de trabalhos de articulação entre os alunos do primeiro ciclo e os meninos do jardim de infância. Qual é a vossa opinião sobre este tipo de trabalho, Duarte? Eu gosto muito porque aprendemos uns com os outros. Nós fazemos passeios em conjunto, como fizemos a Caminhada Solidária e o IOH a Furir. Outra atividade que gostei de fazer foi ir à Biblioteca Municipal no Dia da Poesia. Nós fizemos o cartão do leitor e pudemos requisitar livros. Sim, e a Lara? Também gosto de fazer atividades com os meninos da pré, porque aprendemos mais uns com os outros e como aprendemos o nome de alguns frutos que não conhecíamos com a história da Anda. Muito bem. Eva, também sei que vocês fazem muitos projetos de investigação no Jardim de Infância. Lembras-te de algum desses projetos que queiras apresentar? Projeto do tchugo. E podes-nos contar como foi? Um dia vinha de casa da minha tia Ângela e vi um tchugo. Fui dizer aos meus amigos e pesquisei do computador e dos livros. E o que eles comiam e como faziam as tocas. Muito bem, portanto aprendeste muito com este projeto. E vocês, Lara e Duarte, também costumam fazer projetos de investigação? Lara? Sim, fazemos alguns. Querem nos falar de algum que tenham apresentado, Duarte? Fizemos um projeto sobre as regras de segurança em caso de incêndio na escola. Chama-se Plano de Evacuação em caso de emergência. E a Lara? A professora mostrou-nos um quadro da Simboldo para nós imitarmos. Depois tivemos que investigar sobre a vida de José Arcimboldo. Na escola juntámos com os outros colegas e no final apresentámos à turma. Muito bem, pois ficámos a conhecer um pouco das muitas atividades que vocês desenvolveram ao longo deste ano letivo e também ao longo do vosso percurso escolar. Senhora professora Filomena Garcia, volto a dizer que é um gosto mantermos esta parceria agora com este interregno forçado. Diga-nos, continua a parecer-lhe importante esta ligação das crianças a estes projetos, mas também a vinda aqui à rádio, parece-lhe que isto é importante para desenvolver as capacidades das crianças? Sim, este é importante eles participarem neste tipo de atividades, para além de ser uma experiência muito enriquecedora, com a qual mais tarde recordam, ainda hoje meninos que já estão no segundo e no terceiro ciclo, por vezes ainda me falam do dia em que vieram aqui à rádio, portanto são experiências marcantes, para além de que este todo trabalho prévio antes de virmos, o texto é elaborado com eles, pronto, isto também é a capacidade da memorização que eles têm que fazer, portanto é tudo uma aprendizagem e depois também o estarem aqui com outros... Com uma experiência diferente. Sim, e também dar a conhecer que um dia, quando forem para a escola EB2 e secundária, têm o Clube da Rádio à disposição deles se quiserem participar. Muito bem, também me parece muito enriquecedora para as crianças esta participação e obviamente para nós também o é. Conto ainda que voltará a este estúdio este ano letivo? Sim, se tudo correr bem, viremos cá na próxima. Com outras crianças? Com outras crianças, também finalistas, que foi esse o critério escolhido para a participação das muitas crianças que ainda temos na Escola de Bobadela. Muito bem. Dizer os finalistas. E daqui endereçamos também os nossos agradecimentos à senhora professora Helena, que é professora aqui da Lara e do Duarte, e que com certeza também os ajudou a preparar estes textos. Aliás, eles leram muitíssimo bem, estes meninos vinham muito bem ensaiados. Nós temos muito a agradecer a vossa colaboração e a vossa disponibilidade e contemos sempre que venham até cá. Se me permite, posso acrescentar ainda que este tipo de trabalho que eles evocaram é um trabalho muito importante, o trabalho de articulação entre pré-escolar e primeiro ciclo, e sobretudo em escolas como a nossa, que é uma só, e portanto porque para além de os preparar já para a transição para o primeiro ciclo, há, como eles disseram, o aprender uns com os outros, e isso é muito importante também pela vida fora, começarmos de pequeninos a pensar que nunca sabemos tudo e é como estamos sempre a aprender, que aprendemos mais, e essa articulação também exige trabalho colaborativo que também cada e até vez com os mais, pais provavelmente cada vez mais é nos solicitado, não é? E pronto, e acho que é muito importante e salutar já para eles começarem de pequeninos este tipo de trabalho que vocês também mais tarde já têm. Continuaremos. Que fazer o trabalho de pesquisa e tudo que eles têm feito. Muito bem. Pois, meus meninos, foi um gosto tê-los por cá, Lara, Eva e Duarte, e senhora educadora Filomena Garcia. Até uma próxima oportunidade. Até lá, uma boa continuação de bom ano letivo. Até breve. Muito obrigada. Até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos ao longo do programa com a boa sugestão musical do Tiago Brito e do Martim Sousa. Vangelis, compositor grego, autor da banda sonora do filme Momento de Glória, ganhou na altura o Oscar para a melhor banda sonora, faleceu a semana passada. Vangelis foi responsável pela banda sonora do filme como Blade Runner e Cristóvão Colombo foi também o autor da música oficial do Mundial de Futebol 2002. Considerado um pioneiro da música eletrónica, Vangelis participou como músico ou compositor em mais de 50 álbuns. No início dos anos 80, formou uma banda com John Anderson, vocalista da banda de rock progressiva Yes, com quem gravou vários discos assinados como John e Vangelis. A sua música será eterna, ficamos com Conquest of Paradise. Tiago Betancourt é autor de várias composições de referência da nova música portuguesa. Foi há mais de 10 anos que embarcou naquela que seria a sua primeira aventura em estúdio com Turanja, marcando para sempre o panorama musical português. A riqueza da simplicidade dos seus poemas e melodias depressa captou a atenção do público. No final do ano 2011 é editado Tiago na Toca e os Poetas. Neste álbum, que surge acompanhado de um livro, Tiago, o músico, canta poemas de autores portugueses como Flor Bela Espanca e José Carlos Ari dos Santos, na companhia de amigos, entre eles Carminho Camané, Fernando Tordo, entre outros. A 26 de novembro de 2012, chega às lojas Acústico. O regresso aos discos é também uma imensa celebração. Reunido de convidados e munido dos melhores momentos de uma carreira exemplar, Acústico assinala um percurso de uma década de muitas experiências e sucesso, que não só revelou uma das maiores vozes nacionais, como trouxe um dos grandes autores da sua geração. Ficamos com Canção de Engate. Thank you. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Muito bem, agora vamos a uma sugestão de visita com Mafalda Correia. O Quake, centro do terremoto de Lisboa, está situado junto à Avenida da Índia, na zona histórica de Belém. A melhor forma de chegar ao Quake é de transportes públicos, autocarro, comboio ou elétrico, que ligam a zona aos mais variados pontos da cidade de Lisboa e da outra margem. Bicicleta, trotinete ou mesmo carro podem também ser boas alternativas. O Lisbon Quake dá vida ao mais extraordinário acontecimento dos últimos séculos. Na manhã de 1 de novembro de 1755, um violento terremoto, seguido por um tsunami e vários incêndios que duraram uma semana, destruiu Lisboa. Ao entrar nesta experiência, sentirá e verá o impacto que o terremoto teve na cidade e nas suas gentes. Ao andarmos pelas ruas de Lisboa hoje, as histórias do grande terremoto estão à espreita em cada esquina. No plano ortogonal da Baixa, na relação que temos com o rio e nas expressões populares que ainda hoje usamos. Mas o que aconteceu às vibrantes ruelas medievais? E quais os vários planos que estiveram em cima da mesa para a reconstrução da cidade? Que consequências históricas, filosóficas e científicas trouxe o terremoto a uma Europa iluminista? Qual a causa dos terremotos? E como é que o movimento das placas tectónicas provoca tsunamis? O terremoto de Lisboa foi tão profundamente perturbador que teve repercussões ainda hoje visíveis na Europa e no mundo. Mas muitos outros acontecimentos sísmicos têm vindo a afetar o planeta ao longo do tempo. Nesta experiência inovadora sobre geologia e sismologia, aprenderá mais sobre sismos e como se preparar para eles, compreendendo o que os conhecimentos adquiridos com a catástrofe de 1755 representam para o nosso presente e futuro. O desenvolvimento do conceito e a criação da experiência foi tarefa da Jora Vision, uma empresa holandesa de design, produção e tecnologia. O ateliê português Fragmentos esteve à frente do projeto do edifício Quake, em Belém, a principal zona de recreio, lazer e cultura da cidade. O Museu de Lisboa desempenhou o papel fundamental de parceria e apoio na pesquisa histórica e cedência de imagens e documentação que suportam a experiência. Já o desenho e comunicação da marca ficou a cargo da Little. Existem dois tipos de bilhetes e os preços começam nos 19€, dependendo do número de pessoas que constituem o grupo ou do tipo de visita que pretende, no caso de ir sozinho. Viaja ao passado e regresse são e salvo para descobrir como o terremoto mudou para sempre a face de Lisboa e sacudiu o velho continente. Boa viagem! Uma ótima sugestão para um destes fins de semana, agora de verão. Boa Nova, Rádio. Irresistível. E agora ficamos com a violência doméstica e com a Matilde Martins. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje venho falar-vos do movimento Me Too. O movimento Me Too é um movimento contra o assédio sexual e a agressão sexual. O movimento teve início em 2017 com um tweet da atriz Alyssa Milano. Na altura, o objetivo foi incentivar as mulheres a mostrarem solidariedade umas com as outras, especialmente quando se tratava de casos de assédio sexual. Nesta altura, muitas figuras conhecidas deram a conhecer as suas histórias. Em 2020, no terceiro aniversário do movimento, a fundadora criou uma plataforma digital. Act2 funciona como um motor de pesquisa e oferece aos utilizadores opções personalizadas para doar, participar ou envolver-se nas iniciativas para acabar com a violência sexual. Em Portugal, a percentagem de mulheres assediadas em contexto de trabalho ronda os 79%. Infelizmente, o assédio é um dos grandes problemas da sociedade atual. Nas redes sociais, só se vê gente, principalmente raparigas, a denunciar histórias de assédio. Também nas notícias se lê que muitas menores são violadas em contexto familiar. Muitas das vezes, justificam-se estrelados com a roupa que a vítima usava. Agora a questão é, a culpa é da roupa ou da perversidade das pessoas? Certamente todos concordarão que a culpa não é da roupa das vítimas, mas sim dos pensamentos perversos de quem pratica estas atrocidades. Estaremos nós a evoluir como sociedade? Estaremos nós preparados a aceitar a maneira de vestir de terceiros sem termos de fazer comentários desnecessários e nojentos? Sem dúvida. Ficam as interrogações. FM. Boa Nova. E agora vamos à política com a Maria Pedro. Primeiro-Ministro António Costa esteve na semana passada em Kiev. Ele diz: estou aqui para corresponder ao convite que me foi dirigido pelo meu colega Primeiro-Ministro da Ucrânia e para podermos concretizar os apoios que temos negociado de forma bilateral. De Kiev, António Costa seguiu para Irpin, onde viu áreas residenciais destruídas e manifestou-se impressionado com relatos de atos criminosos do exército russo Irpin, situado a 5 km a noroeste de Kiev, que antes da guerra tinha 100 mil habitantes. Foi palco de violentos combates entre o final de fevereiro e março. Uma secretária do Conselho Municipal de Irpin disse a António Costa que, dos 100 mil habitantes, apenas 25 mil regressaram à cidade. Destes 5 mil, nunca abandonaram, apesar da elevada destruição de infraestruturas. Depois de escutar relatos sobre o que aconteceu na cidade durante a fase mais intensa da guerra, António Costa afirmou: estou impressionado com a brutalidade do que aconteceu com as populações civis. Sabemos que a guerra é sempre dramática, mas a guerra tem regras. Aqui já não estamos a falar de uma guerra normal, mas de atos verdadeiramente criminosos. É fundamental que as investigações prossigam e que todos os crimes de guerra sejam devidamente apurados e punidos. A guerra também tem de obedecer à lei. O que aconteceu aqui foi inadmissível, frisou. António Costa esteve em Irpi cerca de uma hora e regressou a Kiev. Como acabei de dizer, ele mostrou-se muito impressionado com o panorama que se vive na Ucrânia, porque uma coisa é nós vermos através da comunicação social o que se vive lá, outra coisa é lidarmos de perto com a realidade da guerra e percebermos que de facto estas pessoas estão a passar por uma atrocidade e por períodos muito, muito conturbados e muito difíceis, que nem mesmo nós, por mais compaixão que tenhamos, não conseguimos, nunca vamos conseguir entender o que é que o real sofrimento destas pessoas. António Costa, para além de se mostrar de facto muito, muito chocado com o que estava a ver, e como tu dizes, realmente estar nos locais, ver o grau de destruição que muitas daquelas cidades têm e o número de mortos e todo o sofrimento que aquelas pessoas estão a viver, também ofereceu a solidariedade portuguesa. Ao que parece, o governo português comprometeu-se a, pensando já na situação de pós-guerra, a reconstruir parte das escolas e dos jardins de infância, porque infelizmente muitas dessas infraestruturas estão a ficar, em algumas cidades já não existem e as outras continuam a ser destruídas. E ele diz que isso será fundamental para as crianças e para os jovens do pós-guerra para retomarem as atividades que nunca deveriam ter interrompido, que era o normal, era que eles estivessem a frequentar as aulas com normalidade. Parece-te bem esta solidariedade que nós, que somos um país, obviamente não somos uma grande potência, não temos um grande estofo económico, parece-te bem esta solidariedade europeia que o governo português disponibilize uma verba para a reconstrução? Claro, claro, acho que é o mínimo que nós podemos fazer, é ajudar naquilo que podemos, ainda que não sejamos, como a professora disse, uma potência europeia e as verbas que poderemos investir serão sempre reduzidas, mas acho que nós, portugueses, sempre fomos muito solidários até no que toca a isso e acho que nos ficaria muito bem ajudar nesse sentido, até porque se estivéssemos na posição deles, gostaríamos também de receber todo o apoio possível. Claro, e nunca sabemos no futuro se nós, um dia, esperemos que não podemos vir a estar na mesma situação e precisar do auxílio dos outros. Sim, é de facto, registamos aqui com agrado esta solidariedade internacional e particularmente a solidariedade que o nosso Primeiro-Ministro foi prestar ao congénero ucraniano. Rádio Boa Nova. E agora vamos à música com álbuns de rock com Martim Sousa. Esta semana venho falar do álbum The Dark Side of the Moon, o oitavo álbum de estúdio da banda britânica de rock progressivo Pink Floyd, lançado a 1 de março de 1973. O disco marca uma nova fase no som da banda, com letras mais pessoais e instrumentais menores, contendo alguns dos mais complicados usos dos instrumentos e efeitos sonoros existentes na época, incluindo o som de alguém a correr à volta de um microfone e a gravação de múltiplos relógios a tocar ao mesmo tempo. Os temas explorados na obra são variados e pessoais, incluindo a cobiça, doenças mentais e envelhecimento, inspirados principalmente pela saída de Syd Barrett, integrante que deixou o grupo em 1968, depois da sua saúde mental se ter deteriorado. O conceito básico do disco foi desenvolvido quando a banda estava em turnê, e muito do novo material foi apresentado ao vivo muito antes de ser gravado. A banda produziu o trabalho no Abbey Road Studios, de Londres, em diferentes sessões em 1972 e 1973, ao lado do produtor Alan Parsons, diretamente responsável pelo desenvolvimento dos elementos sonoros mais exóticos presentes no disco, e a capa, que traz um prisma a ser atingido por um feixe de luz, transformando-o num arco-íris, foi desenvolvida para simbolizar a complexidade que o som da banda escondia por trás da sua aparência simples. The Dark Side of the Moon foi um sucesso imediato, chegando ao topo da Billboard 200 nos Estados Unidos. Este álbum musical lista os 200 álbuns mais vendidos a cada semana nos Estados Unidos. The Dark Side of the Moon permaneceu nesta lista durante 777 semanas, 1973 a 1988, sendo o álbum recordista de duração na Billboard 200. Após uma mudança na forma como a Billboard passou a contabilizar as vendas em 2009, o álbum entrou novamente no gráfico da Billboard e desde então ficou por lá mais de 900 semanas. O álbum vendeu mais de 15 milhões de cópias nos Estados Unidos e aparece na lista dos álbuns mais vendidos da história no país, tanto no Reino Unido e na França, com um total de 50 milhões de cópias comercializadas mundialmente até hoje. A obra também recebeu a aprovação total dos fãs e aclamação da crítica especializada, sendo considerada até hoje um dos mais importantes álbuns de rock de todos os tempos. Quando o álbum é tocado simultaneamente com o filme de 1939, The Wizard of Oz, O Feiticeiro de Oz em português, ocorrem algumas correspondências entre o filme e o álbum. A lista de faixas. Todas estas faixas foram escritas por Roger Waters, que é o baixista da banda. Do lado A temos Speak to Me, Breathe, On the Run, Time e The Great Gig in the Sky. No lado B temos Money, Us and Them, Any Color You Like, Brain Damage e Eclipse. No geral, do 10 em 10 a este álbum. Dark Side of the Moon é um dos melhores álbuns de todos os tempos. É simplesmente incrível. Recomendo ouvirem o álbum do início ao fim sem pausas, nem saltar músicas, sendo que o final de uma música é o início da música seguinte. O álbum é todo uma grande composição dividida em 10 partes. Este álbum foi possivelmente o melhor álbum que eu já ouvi e recomendo, quer gostem de rock ou não, porque isto é um álbum que vai. Este álbum é um álbum que vai para além de música rock. Em seguida iremos ouvir Time. Starting down. song is over. Thought I'd something more to say. E agora ficamos com as notícias e com a Beatriz Vaz Pato. Desde que os talibãs tomaram o poder no Afeganistão, que múltiplos aspectos e princípios vieram a retroceder cada vez mais, sobretudo a qualidade e o nível de vida da população afegã, que, sem acesso a alimentos, água, moradia e assistência médica, observaram o aumento dos preços, crise de liquidez e a falta de dinheiro. Contudo, e não menosprezando estas e outras dificuldades que estão a ser vivenciadas pela sociedade no Afeganistão, a notícia que vos trago hoje retrata parte da realidade assustadora porque as mulheres afegãs em particular estão a passar neste preciso momento devido às diretrizes e à censura impostas pelas chefias talibãs, das quais grande parte contribuiu para limitar ainda mais os direitos das mulheres, como se as mesmas fossem culpadas de todos os males do mundo e, por isso, devam ser castigadas pelo simples facto de não serem homens. Devemos destacar aqui, entre outros, o facto de diversas mulheres não terem a possibilidade de fazer face ao aumento dos preços de transportes, livros escolares e alimentos básicos, que são bens indispensáveis no cenário cotidiano. Na área da educação, por exemplo, a esmagadora maioria das estudantes afegãs foram privadas de aceder ao ensino médio e superior e verificou-se ainda a modificação dos currículos para os adaptar às regras islâmicas, insistindo estes no maior foco nas matérias religiosas. Relativamente à apresentação em público destas, foi emitida uma ordem pelo chefe supremo dos talibãs, que estipula que as mulheres devem cobrir-se inteiramente nessa circunstância, incluindo o rosto, com a burca tradicional. Antes, bastava um lenço para cobrir o cabelo. Por último, mas não menos importante, devido ao desaparecimento da Força de Segurança Nacional e do Ministério da Mulher, as mulheres afegãs vivem agora mais inseguras e consumidas pelo medo, ansiedade, desespero e desamparo, pelo que se tornaram prisioneiras nas suas casas. A meu ver, esta situação gravíssima e entristecedora configura um grave retrocesso civilizacional em que a escravatura é de novo implementada e justificada ao abrigo de interpretações radicais de uma religião que, na sua essência, afinal apregou à paz e o amor. Mas, pelos vistos, segundo os seus defensores, apenas existe para os homens. O que nos leva à seguinte interrogação. Como podem viver essa paz e esse amor se maltratam tão cruelmente as suas mães, irmãs e esposas? Tu dizes, isto de facto trata-se de um retrocesso civilizacional. Às vezes não parece que estamos em pleno século XXI, quando as mulheres em tantos países do mundo árabe são sujeitas a estes extremismos e, infelizmente, o Afeganistão, que já nos parecia ter saído desta onda ortodoxa e, afinal, voltou a ela e às páginas mais negras da história, sobretudo para as mulheres. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura com a Matilde Gouveia. Hoje volto a apresentar um romance do escritor da nova geração, João Tordo. Nasceu em Lisboa em 1975. Venceu o Prémio Literário José Saramago em 2009 com As Três Vidas. Publicou 12 romances. Os seus livros estão publicados em mais de 10 países. Hoje sugiro O Luto de Elias Gru. Numa pequena ilha perdida no Atlântico, um homem procura a solidão e o esquecimento, mas acaba por encontrar muito mais. A ilha alberga criaturas singulares, um padre sonhador, de nome Elias Gru, uma menina de 11 anos, perita em anatomia, Alma, uma senhora com um coração maior do que a ilha, Norbert, um velho louco que tem por hábito vaguear na noite, e o fantasma de um escritor, cuja casa foi engolida pelo mar. O narrador, lacerado pelo passado, luta com os seus demónios no local que escolheu para se isolar, um farol abandonado à mercê dos caprichos da natureza e dos outros habitantes da ilha. Com o vagar com que mudam as estações, o homem vai, passo a passo, emergindo no seu esconderijo, fazendo o seu luto e descobrindo uma travessia de alegria e dor à medida certa do amor. Esta história permite ao leitor refletir sobre o poder da fé, retrata o luto e a depressão, por intermédio das histórias de várias personagens, entre elas a do próprio narrador. Aterrador em várias passagens por ser tão cru no relato da comisseração humana. História lindíssima, pautada de uma escrita igualmente sublime. Boas leituras. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com cultura pop, sob proposta do João Mário, mas apresentada pelo Tiago Brito. O trailer para a série She-Hulk, mais precisamente a qualidade do CGI, não foi propriamente bem recebida pelos fãs. As redes sociais do serviço HBO Max do Brasil aproveitaram esse detalhe, sobretudo o facto da protagonista se assemelhar ao aspecto da Fiona do Shrek. Para promover o filme, que se encontra disponível no serviço de streaming através do seguinte simples e eficaz comentário She-Rek. She-Hulk dá continuidade ao histórico das séries Marvel no Disney Plus, que recentemente nos apresentou a Moon Knight, já depois de Loki, WandaVision, Hawkeye, entre outras. Tem estreia agendada para o dia 17 de agosto de 2022. Feige confirmou que a série contará com 10 episódios de meia hora cada. O presidente do Marvel Studios revelou ainda que todas as séries do CM estão concebidas para durarem no total 6 horas. Rádio Boa Nova. Estás livre e eu estou livre, e há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Tu estás só e eu mais só estou, tu que tens o meu olhar. Tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o eu me dou, em que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento, em que eu me dou, em que te dás. Tu que buscas companhia, eu que busco quem quiser ser o fim desta energia, ser o corpo do prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor que já não vem, e a esperança foi encontrada antes de ti por alguém. Eu sou melhor que nada. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem Rádio Boa Nova. Espetacular. 9 de maio, Dia da Europa. O Dia da Europa é comemorado anualmente a 9 de maio para festejar a paz e a unidade do continente europeu. A data assinala o aniversário da histórica Declaração Schuman, que mostrou a visão de Robert Schuman sobre uma nova forma de cooperação política na Europa que tornaria impensável uma guerra entre os países europeus. Sendo este o desígnio que a União Europeia respeita e num ano em que se iniciou de forma inesperada uma guerra ignóbil na Europa, as coordenadoras do Clube Europeu não hesitaram em pedir a colaboração de dois antigos alunos, André Pereira e Sebastião Barbosa, para a celebração deste dia. Afinal, os dois tinham uma enorme lição de cidadania para dar aos alunos do décimo ano convidados a estar presentes para uma sessão de partilha. O André e o Sebastião sentiram que não podiam ter conhecimento desta guerra na Ucrânia e dos resultados penosos que esta infligia ao povo ucraniano, provocando um número despropositado de deslocados, feridos, mortos, a destruição de infraestruturas de educação, saúde, sociais e outras, sem eles levarem a cabo a sua ação de ajuda. Tendo tido conhecimento da mobilização de algumas instituições e associações locais para a angariação de bens, logo se propuseram a fazê-los chegar ao destino. A sua determinação fê-los atravessar parte da Europa para chegar à fronteira da Polónia com a Ucrânia e aí não só entregaram os bens recolhidos, mas igualmente voluntariaram-se para transportar famílias que desejassem deixar este cenário de guerra. Assim o fizeram e, no regresso da sua missão, conduziram uma família à zona de Lyon, em França, onde tinham familiares. Os seus objetivos estavam cumpridos. Este testemunho foi, de forma entusiástica, dado pelo Sebastião. O André brindou-nos com uma excelente aula de história, na qual explicou como aquela zona mais oriental da Europa foi, desde os seus primórdios, palco de grandes conflitos, invasões e disputas territoriais. A Ucrânia reconquistou a sua independência em 1991, com a dissolução da União Soviética, e tem sido governada num sistema semipresidencialista. Protestos em massa e manifestações ocorridos em 2013 facilitaram a anexação da Crimeia por parte da Rússia e a guerra no Donbass contra os separatistas pró-russos. O clima de conflito culminou com a invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, ainda sem resolução à vista. Diz a coordenadora do Clube Europeu, professora Fátima Coceiro, que estes dois jovens, que tanto nos orgulham por serem parte da nossa comunidade escolar e local, mostraram a importância do voluntariado, da ajuda desinteressada, do auxílio aos nossos pares, quando estes dele mais necessitam, e foram um enorme exemplo de bom exercício da cidadania. Ainda nas notícias do Clube Europeu, o clube do AEOH faz parte da Rede Nacional de Clubes Europeus e apresenta anualmente um projeto ao concurso de financiamento dos mesmos. O tema selecionado para os projetos a concurso no ano letivo 21-22 é os oceanos. Os povos europeus sempre tiveram uma relação estreita com os oceanos, fonte de alimentação, comércio, transporte e mesmo lazer. Atualmente, no enquadramento do Pacto Ecológico Europeu, sentimos cada vez mais a necessidade de preservar e proteger os oceanos para que continuem a ser uma fonte de riqueza natural e economia sustentável. Procurando conhecer para perceber como preservar, o Clube Europeu pediu a colaboração do município da Figueira da Foz e do contacto resultou um projeto em três fases. Primeiro, uma palestra na escola com a presença das técnicas do Núcleo Museológico do Mar para uma primeira abordagem à importância dos oceanos e à urgência na sua proteção. Seguidamente, uma visita de estudo à zona de Buarcos para conhecer o núcleo, para pesquisar sobre os organismos marinhos da zona, para observar em loco as poças de maré e ainda para visitar o Ecomuseu do Sal. Finalmente, a propósito do Dia Mundial dos Oceanos, que se celebra a 8 de junho, uma sessão de divulgação das conclusões deste projeto à comunidade escolar. Para participar nas atividades foram selecionadas as duas turmas do 10º ano que estudam Biologia. Os alunos de ambas as turmas estiveram presentes de forma sempre interessada e empenhada nas atividades desenvolvidas até ao momento. A palestra e a visita de estudo, em especial a aula de campo, na zona interdital para a observação da biodiversidade das poças de maré, antecipadamente estudadas em amostras, no núcleo, fez as delícias do grupo, atendendo aos cuidados a ter com os seres vivos ali existentes. Foi entre chorão do mar, alface do mar, tomate do mar, morango do mar, lebre do mar, burrié, lapa, ouriço do mar e outros que aprenderam a valorizar a diversidade do mar. Para alguns alunos, o magnífico dia proporcionou ainda um piquenique na praia e até um banho de mar. A tarde foi passada no Ecomuseu do Sal, entre o passeio pelas salinas, a observação de flamingos, a prova de sal no armazém, usado para guardar o tão desejado ouro branco, ou de plantas que aromatizam certos alimentos na perfeição. Foi um dia tranquilo, quase todo ao ar livre, mas com muita aprendizagem e com uma consciencialização muito importante para o valor dos oceanos. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. Hoje ainda, com a colaboração especial das crianças do Jardim de Infância e da Escola do Primeiro Ciclo da Bobadela e da educadora Filomena Garcia. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela atenção. Rádio Boa Nova. 100.2 FM.